Nosso tema, então, dessa tarde é o Evangelho. A gente sabe o que é Evangelho, porém hoje a gente vai explicar, ou tentar explicar um pouquinho mais sobre isso. A palavra Evangelho, ela vem do grego e ela significa boas novas. Então, naquele tempo, quando começaram a redigir, então, as passagens de Jesus, ele era tido como, a mensagem dele como uma boa nova. Porque realmente era assim que era. Ele vinha não modificar o que estava escrito antes, mas esclarecer. Porque muita coisa não se entendia ou se entendia de forma errada. Ainda hoje acontece isso, né? A gente às vezes se perde na letra. E ali nos evangelhos, eles estão contidos no Novo Testamento da Bíblia. São quatro evangelhos que nós temos ali. Os escritos por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João. Não foram só esses quatro que existem. Foram só esses quatro que foram colocados, então, dentro da Bíblia, por uma decisão da igreja. Se nós procurarmos ainda hoje, a gente encontra evangelhos que são considerados como apócrifos. São evangelhos que não são tidos como dentro daquilo que a igreja encaminha. Depois a gente vai entender o porquê, porque que é considerado dessa forma. Mas isso até a título de informação, ele acaba não vindo ao caso. Esses evangelistas, esses quatro principalmente, eles narram ali dentro das passagens, em algumas delas a gente encontra o mesmo fato narrado por mais de um deles. Eles narram algumas passagens da vida de Jesus, sermões que ele proferia, os sermões mais conhecidos, o Sermão da Montanha. Narra testemunhos que ele deu. Enfim, ali a gente encontra discursos proferidos, parábolas, as histórias figuradas, os testemunhos dados por Jesus, as conversas que ele tinha na intimidade com os apóstolos. É narrada a questão da paixão, que é tudo aquilo que antecede até o ponto da crucificação, e a ressuscitação, o ressuscitamento de Jesus. Tudo isso está narrado dentro desses evangelhos. Mas não é apenas uma narrativa biográfica que contém aqui. Existe uma intenção nesses textos maior do que isso. Uma intenção de convite, convidar a população, o povo, a seguir os preceitos que Jesus nos deixou. Existe uma forma escrita que é para tentar como que nos abraçar a todos. A gente vê hoje, lendo, o quanto isso é verdadeiro, o quanto essas palavras, e a gente se baseia bastante aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, mas o quanto isso não apenas nos convidar, mas principalmente nos esclarecer, desmistificar algumas coisas, demonstrar de forma racional como eram, como são, como serão. Tudo isso contém ali. E eu disse que são usados quatro evangelhos. Procurando, a gente encontra que o evangelho de Mateus, o primeiro deles, ele tinha um caráter bem específico. Ele foi escrito para convencer os judeus, que era a religião dominante na época, de que Jesus era o Messias anunciado. Porque ele enfrentou uma grande dificuldade de aceitação entre eles, entre os judeus. Então, o evangelho de Mateus, ele se baseia bastante, ele conta bastante fatos do Antigo Testamento e das próprias profecias que continham no Antigo Testamento, para dar esse embasamento. O evangelho de Marcos, ele foi escrito com um direcionamento maior aos romanos, que era o poder na época, era a classe que dominava. tanto que Roma se estendia até a Judéia. E aí ele narra bastante passagens de Jesus, atos da vida de Jesus, para demonstrar também que ele era a figura esperada. E se a gente for ver nos relatos históricos, o cristianismo ele foi passado a ser a religião oficial romana a partir do século III. Ainda demorou um pouco, né? Apesar que esses evangelhos foram escritos e foram, aos poucos, foram encorpando. O evangelho de Lucas, que é o terceiro evangelho, ele foi escrito mais direcionado para os gentios, que era o povo que não era judeu, aqueles que não faziam parte dessa casta. E ele enfatizava bastante a misericórdia de Deus através da salvação que Jesus prometia. A mensagem básica narrada ali era para aqueles, os pobres de espírito, os pobres de coração. Esse era o enfoque do Evangelho de Lucas. O Evangelho de João, o último, ele foi escrito, então, para doutrinar os novos discípulos, os novos convidados, aqueles que começavam a fazer parte do cristianismo. E ele tinha um caráter bastante disciplinar nos seus escritos, para evitar que fosse aceito algumas situações fora daquilo que era pregado. Então ele era bem objetivo, bem disciplinado nesse sentido. A gente percebe o porquê que foram esses evangelhos, se são eles na forma original, né? Mas por que que eles foram aceitos pela igreja? Porque eles tinham um contexto, cada um deles, de uma forma abrangente. Então eu falei nos evangelhos apócrifos, que todos os outros evangelistas, todos os outros apóstolos escreveram também, porque era um hábito na época. Maria tinha textos, outras pessoas que vieram depois de Jesus também relataram, mas nenhum deles está dentro do texto bíblico, como se diz. E observando, principalmente os livros mais antigos, a gente percebe que eles são bastante carregados de simbolismos. Se a gente pegar um texto daqueles e ler, e a gente ficar simplesmente no que está escrito, a gente vai criar uma ideia. E talvez não seja a ideia com a qual foi escrita, a ideia que queria ser passada. Então, a gente precisa, num estudo evangélico, precisa de bastante tempo e aprofundamento e conhecimento das formas como elas eram narradas, para poder entender o que ele realmente está querendo nos transmitir. A gente tem, eu disse que a gente se baseia bastante, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não muda o que está escrito, ele apenas narra algumas dessas passagens de Lucas, João, Mateus, Marcos, e ele é explicado. Então, através da comunicação com os Espíritos, é dada uma explicação mais próxima do nosso tempo. Esse livro tem 160 anos, e é bastante, mas se a gente for comparar com 2.000 anos, é pouco. Então, uma escrita daquele tempo que a gente pega, lê, às vezes repete muito e não consegue, às vezes, compreender o alcance que ele tem para dentro de nós. E aqui a gente sempre diz que essas passagens, as próprias parábolas que são histórias figuradas, como elas ainda são colocadas hoje dentro do nosso dia a dia, dos nossos problemas, e como eles encontram uma repercussão, um retorno verdadeiro. É por isso que esse livro, ele não é defasado, ele não caiu em desuso, porque quanto mais a gente compreende, mais a gente percebe a importância que ele tem. Mais a gente entende que aquelas palavras que Jesus proferiu naquele tempo, o simbolismo, muitas vezes, era para conseguir fazer com que as pessoas da época pudessem entender. Usava fatos do cotidiano deles para dar o entendimento. Mas a perenidade do ensinamento, ele vem passando séculos e vem sendo aplicada até hoje. A vida de Jesus, então, para nós, que nos consideramos cristãos, né, ela nos encanta. Sempre que a gente vê uma narrativa, um filme como são feitos, que conta as histórias, a gente gosta, vivencia aquilo, porque para nós que temos ele como nosso modelo, tudo aquilo que ele falou ou que ele viveu serve de estímulo para que a gente continue tentando se aproximar daquele modelo. A importância do texto evangélico de trazer para nós não apenas o ensinamento, mas mostrando que as dificuldades são iguais para todos nós. E que o caminho é um só. É dedicação, é querer, é vontade, né? É isso, a gente pode dizer que a gente não tem uma coisa, não tem outra, mas vontade todo mundo pode ter. Está dentro da nossa possibilidade querer mudar. Não apenas desejar a mudança, mas querer, porque querer é o primeiro passo para que ela possa ser realizada, que ela possa ganhar força dentro de nós. Então, a gente vai se tornando, como se diz por aí, né, bastante fiel a tudo isso, à medida que a gente vai se acostumando à leitura, ao pensamento, a manter essas ideias dentro do nosso pensamento. Porque no nosso dia a dia a gente pensa em tanta coisa, e nosso dia de 24 horas, todos nós, eu digo, né, a gente é igual, né, a gente não tem diferença, e nós somos acometidos pelas mesmas vontades, pelas mesmas negatividades, mas quanto mais a gente consegue trazer essa coisa positiva, onde tem uma coisa, não tem outra. Então, muitas vezes pode ser o impulso que a gente precisa para começar esse processo, que é demorado, que é lento, mas que acontece. Acontece. Um pouquinho, por vez, quando a gente percebe, a gente já está conseguindo fazer aquilo que a gente almeja. Aquilo que a gente não é nem almeja, aquilo que a gente necessita. Não é nem o que a gente quer, o que a gente realmente necessita. Então, quanto mais a gente procura, e não só aqui dentro, né? Hoje tem internet que tem um monte de informações e a gente pode contrabalançar essas informações, ver o que realmente daquilo ali tem fundamento e abastecer o nosso entendimento.